Oi, gente, estamos aqui hoje na plataforma de oração para gravar mais um vídeo. Estamos hoje com a Dil vai participar da gravação, marido da Sônia, a Dil é marido da Sônia. Estamos com o Wilson, que está aqui hospedado esse final de semana. Que dia é hoje mesmo, Sônia? Hoje é que dia? Sexta. O número? 17? Hoje é dia 16? Tô de férias, nem sei. Sexta-feira, 16. 16 ou 17, né? Não sei, sexta-feira, 17. Hoje é dia 17. O celular tá ali, depois dá uma olhada. Dia 17, sexta-feira, de 17 de setembro de 2021, né? E ontem, quinta-feira, dia 16 de setembro de 2021, o que que aconteceu aqui? Nós gravamos com o Akhenaton. Foram faladas bastante coisas que ele disse para mim que seriam muito necessárias, porque tem uns puxões de orelha e eu fiquei meio preocupado, né? Aí ele falou: confia, confia, confia que é necessário, tem que ser falado, porque nós estamos num momento muito decisivo e é o vai ou racha. Eu tô falando do meu jeito, tá, gente? Ele não falou assim, vai ou racha, eu tô falando desse jeito, para que todo mundo pode entender. Então é necessário essas puxadinhas de orelha aí. Eu falei assim: ó, você sabe que quando vocês canalizam comigo, incorporam comigo, não é vocês que estão tá aparecendo, é eu que estou aparecendo. Vai vir todo mundo em cima de mim, não vai vir em cima de vocês. Vocês estão aí no plano espiritual tranquilo e as pessoas vêm em cima de mim. Aí ele, não, ele falou que era necessário. Também pedi para vocês, o Wilson. Tem um canal também, tá? Ele bota os nossos vídeos lá, tem vídeos nossos e vídeos dele, muito bons, com as pessoas que ele grava lá, falando de assuntos espirituais. O canal dele é Wilson, o nome dele mesmo, tá? Wilson Trindade. O canal dele, Wilson Trindade. Aí, se vocês quiserem se inscrever lá, tem uns vídeos muito bons, de alta qualidade aí, espiritual, para o nosso crescimento. É mais um aí que está aqui para agregar aqui, de vez em quando ele vem aqui participar das reuniões e tudo mais. Então, ontem, no dia 15, nós tivemos a nossa reunião, dia 16, né? Nós tivemos a nossa reunião e aconteceram várias coisas, além da gravação, né? Com Akhenaton teve outras coisas, e aconteceu algo novo, né? Assim, novo, não quero dizer que é novo, mas foi uma surpresa, né? Nós estávamos aqui no final, já tinha acabado a reunião, estava só a gente, e nós fizemos uma oração e alguns espíritos foram resgatados, que a Sônia pediu para fazer uma oração, e aí os espíritos incorporaram em mim, passaram por mim, né? Foram resgatados, eu vi a região, e os espíritos estavam enterrados mesmo na lama, sabe? Não estava com a cabeça para fora, não. Eu vi eles, o corpo espiritual deles todo enterrado na lama mesmo. Você só via a lama. Para poder pegar o espírito, tinha que enfiar a mão na lama e puxar ele, tá? Estavam que nem minhoca embaixo da terra. E eu senti o que eles estavam passando. Eles comiam a terra, sabe? A lama, a areia, né? Eles comiam aquela lama toda e ficavam ali numa situação bem complicada, tá? Espíritos aí que levaram uma vida um pouco complicada, né? E foram resgatados vários dali. Aí, depois desse resgate, apareceu na minha tela mental, né? Ele se mostrou para mim, na minha mente, tá, gente? Foi bem forte. O Emmanuel. Aí o Emmanuel veio com uma roupa toda branca, com uma luz bonita em volta. Como vocês sabem, não é o Emmanuel do Chico, não, tá? O Emmanuel do Chico tá encarnado, tá? Existe uma falange de Emmanuel, tá? Existem vários espíritos que vêm com esse nome, Emmanuel, tá? E o Emmanuel veio e ele começou a falar um monte de coisa. E ele veio trazendo recados e eu passando. Ele não incorporou em mim, não, tá? Ele foi a comunicação era mental e eu ia passando para a Sônia, para o Wilson, para todo mundo que estava aqui, o que ele estava falando. E uma das coisas que chamou a atenção, que eu não sabia, o Wilson que me contou hoje, eu fiquei sabendo agora, e a gente resolveu até gravar um vídeo para falar disso. Então, ontem o Emmanuel chegou para mim e falou assim: olha, a sua vida não é mais sua. Eu falei: por que minha vida não é mais minha? Ele falou: sua vida agora é da espiritualidade. Eu falei: mas é assim que decide as coisas? Ele falou assim: ué, você desdobrou e você aceitou. Ele veio com um pergaminho, ele falou: você assinou aqui o pergaminho. que é a sua vida agora da espiritualidade, e você vai ficar à disposição aí para tudo que precisa ser realizado através de você, né? Aí eu falei, tá bom, tudo bem, eu já estou inserido no trabalho, já aceitei, né? Só não sei o que vai vir. Eles dizem que vai vir algumas coisas, né? Mas a gente nunca sabe exatamente tudo o que vai vir, né? E aí ele falou isso, e aí eu aceitei esse... Aí o Wilson hoje me contou que o engraçado, ele falou que com o Chico Xavier foi bem parecido, bem igual, assim, ele me contou. Eu sei que muita gente que está assistindo não sabe como é, porque eu também não sabia disso. E aí eu pedi para o Wilson contar como é que foi essa experiência do Chico Xavier, que foi ele quando eu contei aqui agora para ele, ele disse que ele regalou o olho e disse que foi igualzinho do Chico, né? E ele vai contar aqui como é que foi. Pode falar aí, Wilson. Olá, pessoal, tudo bem? Então, quando ele comentou isso ontem à noite para a gente, na hora me veio essa semelhança com o acontecido com o Chico, né? Então, se a gente for lembrar, naquele encontro de Chico Xavier com o mentor dele, com Emmanuel, quando aparece para ele a primeira vez ali, quando ele está na beirada de um riacho ali, então ele tem um diálogo que o Emmanuel se apresenta a ele, falando que ele é o mentor dele, e que eles dois iriam realizar um grande trabalho juntos, e se ele estava disposto. E Chico falou, sim, se ele pudesse ser útil, ele estaria disposto. E aí Emmanuel fala para ele que ele precisaria ter três qualidades, três virtudes ali, né, para aquele trabalho. E ele pergunta para Emmanuel qual seria o primeiro. Aí Emmanuel fala, disciplina. E ele pergunta, e o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. E aí ele entende, fala que tudo bem e fala, e por onde nós vamos começar então? Então Emmanuel fala para ele, ó, nós vamos começar, a espiritualidade pede que nós psicografemos 30 livros. Aí Chico fala para ele, mas 30 livros, isso demanda um custo muito alto, nós somos muito pobres, né? Minha família é muito pobre. Aí ele falou, ah, já sei, meu pai vende bilhetes da loteria, então com certeza meu pai vai ganhar a sorte grande, aí a gente vai conseguir financiar esse trabalho, né, meu Emmanuel? Ele falou, não, Chico, a maior fortuna é você poder trabalhar no bem. E aí ele começa a psicografar, ele psicografa o primeiro livro, né, que é Parnasso Além Túmulo, e a Federação Espírita, ela, quando vê o livro, ela publica e começa a vender, né, os livros. E a partir daí, os livros que o Chico vai psicografando, a Federação Espírita vai adotando também, vai editando eles. Terminado esses primeiros 30 livros que o Emmanuel fala, que deu um período ali de 18 anos, Chico chega para Emmanuel e fala para ele, puxa, conseguimos, né, concluímos a tarefa, acabou? Emmanuel fala para ele, não, Chico, agora a espiritualidade pede que nós psicografemos mais 30 livros. Ele fala, então vamos lá. E eles começam novamente o trabalho de psicografia. Só que ao invés de levar aquele tempo lá de 18 anos da primeira etapa, ele já estando bem mais ágil, leva 10 anos para psicografar mais 30 livros. Terminado esses 30, ele novamente indaga a Emmanuel. Emmanuel, e agora, terminamos nosso trabalho? Já fizemos 60 livros. E Emmanuel fala para ele, não, Chico, a espiritualidade fala que nós devemos atingir agora a marca de 100 livros. E aí ele começa, então vamos lá. E a partir daí, a produção mediúnica dele, de psicografia, ela fica bem acentuada, ele começa a ter uma produção muito melhorada, porque vai, com o treinamento, ele vai melhorando, né? E ele conta que, inclusive, antes de psicografar os livros, ele era levado às regiões das histórias, por exemplo, do livro Paulo e Estevão, então ele é levado a ver as situações que ocorriam ali na época de Paulo, com Estevão, porque uma vez vivenciada a situação, na hora que ele fosse psicografar o livro, a mensagem viria de uma forma muito mais fácil, muito mais transparente e muito mais fidedigna com a situação e não teria o animismo do médium interferindo. Terminados esses 100 livros, ele mais uma vez pergunta para Emmanuel, e agora, Emmanuel, terminamos o trabalho, a tarefa findou? Isso ele estava já para transferir de cidade também. E aí Emmanuel fala para ele, olha, Chico, estão mandando um recado aqui para você que essa sua atual encarnação, ela foi desapropriada pela espiritualidade. Ele fala, como, Emmanuel, desapropriada? Ele fala, sim, a sua vida não lhe pertence mais. Agora a sua vida é para obra literária. Então você vai ter uma alta produção. Aí ele fala, puxa, mas e o livre-arbítrio? E se eu não quiser isso daí? Aí Emmanuel para um pouquinho, consulta e fala assim, olha, estão mandando te avisar que se você não quiser, não tem problema nenhum, mas que você vai ser retirado do vaso físico. Essa é a história. Então, ninguém aqui está querendo se comparar ao Chico Xavier, tá? Eu não estou me comparando a ele, não. Eu só achei engraçado porque foi bem parecido o que aconteceu ontem. Né? O Chico Xavier é o Chico Xavier, eu sou eu, ele tinha o jeito dele, eu tenho o meu jeitão, né? Cada um tem a sua missão, né? Cada um é usado de uma forma aí pela espiritualidade, ele foi usado da forma dele, muito produtiva, muito boa. E eu estou sendo usado por enquanto, como eu estou sendo usado aqui, nas reuniões, né? Nos atendimentos, né? Nas desobsessões, nos resgates, né? De espíritos que estão no umbral, essas coisas todas. E nos vídeos, né? Os vídeos aí, os espíritos estão incorporando, estão canalizando em mim e trazendo as mensagens, algumas coisas feitas de uma forma bem diferente, né? Vem uma variedade grande de espíritos aí, justamente para quebrar esse paradigma que só o médium só pode incorporar uma certa quantidade de espíritos. Tá? Então, uma das coisas que a plataforma de oração faz aqui é essa quebra de paradigmas. Por sinal, hoje nós estamos os três de preto aqui. O roupa escuro, a do Wilson é um azul marinho, né? Mas é preto mesmo. É preto. É preto. A Dil tá de preto também. Será que, marinho. Será que nós somos magos negros, Adil? Eu sou. É? Eu sou autêntico. E acho que eu sou também. É o Wilson também, né, Wilson? Aí tá os três de preto aqui. Né? Para dar uma... A gente nem combinou isso, mas quando a gente viu, tava os três. Aí eu falei assim, então acho que tem um propósito aí. Nós fomos intuídos a botar os três blusa preta para quebrar um paradigma aí de acharem... E os três com bermuda preta também. A Dil de calça preta e eu de bermuda preta e o Wilson de bermuda. A gente está todo de preto mesmo. Aí deve, com certeza isso aí tem um propósito, né? Quebrar um paradigma aí de que só pode vestir de branco e tal... Né? Isso daí, gente, são regras que o ser humano cria, gente. São regras que o ser humano cria. Isso são questões doutrinárias. Por causa das questões doutrinárias, das convicções, das interpretações humanas, é por isso que tem toda essa confusão no nosso mundo. Todas essas interpretações diferentes com relação a vários assuntos, com relação... A religião, por exemplo, né, que a gente fala aqui, e aí é que vem todo o desentendimento e toda a briga. Por quê? Porque o ser humano ele não se respeita, ele quer impor o que ele acredita nos outros, ele não aceita que o outro pense de uma forma diferente. E nós devemos aceitar a forma do outro pensar diferente, porque quando a gente não aceita, gente, isso demonstra uma imaturidade espiritual muito grande, tá? Um atraso evolutivo muito grande. Isso aí mostra, essas atitudes mostram em qual patamar evolutivo o humano da Terra está, que é bem baixo. Tá? Porque no universo, vamos imaginar a nível de universo, não de Terra, vários planetas, todos os planetas têm vida. Todos os planetas têm vida inteligente. Tá? Todos os planetas têm vida. E imagine a cultura de um ser de outro planeta. É totalmente diferente da nossa. É claro que tem planetas que a cultura é bem parecida com a nossa, mas nunca é exatamente igual. E tem outras que a cultura é totalmente diferente. Então já pensou se a gente vai num planeta desse? Vamos supor que a gente tivesse umas naves aqui, uma tecnologia muito avançada, e conseguisse viajar para um planeta desse de uma humanidade, de uma cultura totalmente diferente. Pô, a gente ia chegar lá e ia ficar com preconceito? A gente ia chegar lá e ia querer impor a nossa forma de ver as coisas para eles? Entendeu? Então, gente, por quê? Então a gente não pode ser assim aqui. Por quê? Por que tem essa variedade toda de costumes aqui, de preferências, de cultura? Por quê que tem essa variedade toda? Tem essa variedade toda, principalmente, sabe por quê? Porque aqui na Terra nós temos mais de 30 raças diferentes encarnadas. Mais de 30 raças, mais de 30 raças de outros mundos encarnadas aqui, tá? E são espíritos que vieram de planetas diferentes com culturas diferentes, entendeu? Então é por isso que tem essa diversidade toda. E também a quantidade de raças que nós temos. Nós temos o negro, nós temos o branco, temos o japonês, temos o índio. Por que tem essas diferenças todas? Porque tem planeta que não tem essas diferenças. Os seres são todos iguais. a mesma cor, o mesmo tipo físico. Aqui não. Por que que aqui tem essa diferença toda? Para a gente poder aprender a conviver com as diferenças e respeitar. Para a gente poder respeitar as diferenças físicas, as diferenças de raça, as diferenças de convicções, de preferências, de religião, né, as preferências. A gente tem que respeitar, não pode impor, né, nada disso. Por exemplo, o Emmanuel ontem falou para mim que para eu ter um pouco mais de compreensão com os evangélicos que entendem as coisas da forma deles, né? Que não acreditam em reencarnação e que o homem nasceu para ter uma vida só, ou é anjo, ou é demônio, ou é céu eterno, ou é céu eterno, ou é inferno eterno, para eu ter compreensão, porque muitos desses, mesmo na ignorância deles, mesmo numa ignorância grande, muitos deles fazem uma obra bonita. Eles fazem muita caridade, tiram muita gente do vício, das drogas, da bebida, do cigarro, tiram muita gente do caminho do mal. Então isso tudo é levado em consideração. Quando eles desencarnam e são levados para o plano espiritual, eles são bem recebidos, eles vão para lugares bons, mesmo com fanatismo, mesmo com alguns erros deles e tal. Essas coisas muitas das vezes são levadas em consideração. Em outras situações não, tá? Porque cada caso é um caso. Tem uns evangélicos que desencarnam e vão para o umbral mesmo, tá? Por causa de algumas atitudes, tá? Porque o fanatismo religioso leva ao extremismo, leva à violência. Eu já vi muito religioso falando no YouTube aí de uma forma bem agressiva, né? Com a entonação de voz bem agressiva, bem violenta, tá? E às vezes ele mesmo não percebe. Então seria até bom ver o próprio vídeo, né? A pessoa vê o próprio vídeo para ver o tom de voz que é usado, a forma de falar, porque às vezes a forma de falar é muito agressiva, querendo impor ali a forma dele de pensar, né? E isso daí não é bom, principalmente uma pessoa que faz um vídeo no YouTube que está influenciando muitas vidas. Por exemplo, é diferente de um Exu, quando vem falar de forma incisiva, na verdade, ali muitos interpretam mal. O Exu não está falando de forma violenta, ele não está sendo agressivo, ele não está sendo violento, ele está falando de uma forma mais incisiva. Por que mais incisiva? Tem certos Exus que falam de uma forma mais incisiva. Porque tem gente que só ouve assim, entendeu? Tem gente que só ouve quando dá um baque. Por que muito preto velho vem? Fala de uma forma amorosa, tranquila e tal, meu filho, não sei o quê. O que que acontece? Ele fala de uma forma muito amorosa, tem muita gente que acabou a consulta ali com o preto velho falou com a pessoa, então viu um vídeo do preto velho falando de uma forma amorosinha, tirou o vídeo, a pessoa vai lá e volta a fazer as besteiras todas, né? Porque o preto velho foi amorosinho e tal, como se fosse um jeitinho. Então, às vezes, o Exu vem, ele precisa falar daquela forma incisiva, mas em ser incisivo não é ser agressivo, é diferente, tá? E o que eu vejo por aí é gente falando de forma agressiva, não só evangélico, como de outras religiões também. Eu já vi aí médiuns aí, universalistas, espíritas, também falando dessa forma. Isso não é bom, isso daí também denota uma imaturidade espiritual, um atraso evolutivo muito grande. Sabe por quê, gente? Vou falar. Os seres de outros mundos, tá? Eu já tive contato com vários seres de outros mundos, tá? Já vi alguns passando por aqui, tá? Na reunião, eles vêm mesmo, tá? Dizer, mas eles não vão aguentar a vibração da Terra, é muito densa, e machuca eles, realmente machuca eles, só que eles têm tecnologia, tá? Eles têm tecnologias que eles botam uma roupa especial, né? Existem campos que eles colocam em volta deles, né? Campos de proteção, campos magnéticos de proteção. Eles têm uma tecnologia muito avançada, então eles conseguem ficar aqui facilmente, tá? Eles passam por a gente aí pela rua direto, a gente não vê, porque a matéria física deles é muito sutil, tá? É como se fosse um espírito nosso desencarnado, mas ele está encarnado, mas a matéria do corpo dele é muito sutil. E já vi aqui vários passando aqui. E, gente, eles, como eles são muito evoluídos, né? Eles passam, eles andam devagarzinho, eles fazem tudo devagarzinho, bem devagar, eles são lentos, são serenos, serenos, fala com você. Tem alguns que já falaram comigo já, que eles falam assim, parece que está cantando assim, uma melodia carinhosa. Parece que fala uma vozinha que você gosta de ouvir, assim, você quer ouvir. E você não só ouve, não só vê o jeito dele falar, como você sente a vibração dele. Porque eu tenho uma sensibilidade muito grande, né? Eu sou sensitivo. Então, sempre dá vontade de ficar ali do lado dele, sabe? Aquela energia boa que ele passa para você. E a forma que ele fala, muito sereno, tranquilo, amoroso e tal. Olha o nível de evolução diferente, né? É outro nível. Um ser desse, ele não vai gritar com você, ele não vai discutir, ele não vai querer impor a forma dele de pensar em você, ele não vai te atacar, ele não vai te julgar, ele não vai te condenar, ele não vai te ofender. Eles não fazem isso, gente. Não faz. Não fazem isso. Entendeu? Isso daí mostra um nível evolutivo que nós estamos, a distância que nós estamos desses seres. Entendeu? Já me foi mostrado, me foi mostrado em hologramas, um planeta muito parecido com a Terra, tá? Na constituição física do planeta. E lá dentro também a vegetação muito verde, muitas árvores eu vi. Só tinha umas diferenças, né, que nunca é igual totalmente. E eu vi uns seres lá, os seres humanos de lá, gigantes, tá? Eles eram muito grandes, papo de 10 metros de altura, mais ou menos, um ser daquele planeta lá. E eles falam, eu vi eles conversando, eu já até contei isso aqui no vídeo, eu vi eles conversando com outro, parecia que eles estavam discutindo. Eu perguntava para o mentor, nossa, eles estão brigando, eles estão discutindo, gritando mesmo, eles conversando, gritando, parecia que falava assim, bem violento mesmo, parecia que ia partir para cima do outro e ia bater. E ele não partia para cima e não batia, só ficava naquela discussão muito ferrenha, gritando. Aí eu perguntei pro mentor, o mentor que me mostrou, eu falei assim, eles estão brigando, né? Aí o mentor falou assim para mim, não, eles estão batendo um papo, eles estão conversando amigavelmente. É uma forma diferente de se expressar. Eles estão conversando amigavelmente, entendeu? E isso aí é o que? Demonstra. Eu falei assim, poxa, é bem parecido com a Terra, só que na Terra é bem mais tranquilo. Ele falou assim, é porque a Terra está num patamar evolutivo bem superior ao deles, mas tu vê que na Terra ainda tem gente que fala assim desse jeito, muito agressivo, muito incisivo, assim, incisivo não, agressivo mesmo, né? Principalmente religioso desses bem, aquela mente fechada, né? Fanático. Também essas pessoas que discutem por causa de política também, que quer impor o outro, o político dele e tal. Sua ideia, né? A sua ideia, a sua forma de pensar da política. Isso daí demonstra o nosso atraso evolutivo. Nós somos mais evoluídos que eles? Somos mais evoluídos que eles, mas nós ainda estamos muito atrasados. Tá? Pode falar, Sônia. Tá doida para falar, né? Não, eu tava aqui, então tô... Fala. Com uma roupa azul? Vestida, uma pessoa clara, roupa pessoa clara, cor clara, mas com uma roupa azul claro, assim. Mas ela veio e ela tombou, como se eu tivesse deitado, que ela caiu aqui, assim. Eu não vi, nem sempre eu vejo, né? Nem sempre eles me mostram, mostraram para você. Tá bom. Tá, vamos esperar aí, ver o que que... talvez seja alguma coisa para depois do vídeo, né? Um resgate, alguma coisa. Tá bom. Ela chegou na tua frente, ela caiu, e ela caiu pro lado do Adil, a cabeça dela. Aí, gente, vamos esperar, né, para ver o que é depois. Aí, gente, então o que acontece? O que eu tô falando isso aqui? Eu sou perfeito? Eu falo manso sempre, assim? Não. Eu também perco minha paciência aí, às vezes, também. Porque como eu tenho uma consciência um pouco expandida, como muitos outros aí também têm, como vocês têm também, eu já perdi a paciência várias vezes aí com pessoas que têm um nível de consciência muito menos expandida, que não conseguia alcançar, não conseguia entender o que eu tava falando e também não aceita. Tá? Por causa do campo de visão muito curto, né? As convicções e tudo mais. E eu tenho que treinar essa paciência. E eu venho treinando isso assim, direto. Tá? Eu venho treinando isso bastante porque... por exemplo, Jesus Cristo, quando estava aqui... Imagina Jesus, né, encarnado aqui, um espírito que está muito além, né? Muito além da realidade humana daqui da Terra, né? Muito além, a evolução dele, muito, mas muito, infinitamente maior. E ele teve, né, essa paciência toda, né? Ele não podia falar coisas metafísicas, né, para analfabetos espirituais, né? Porque naquela época que Jesus veio, as pessoas ali eram totalmente analfabetas espirituais, uma imaturidade espiritual muito grande. Qual foi a forma dele falar de assuntos metafísicos, de mecânica quântica? Qual foi a forma dele de falar mecânica quântica? Em parábolas. As parábolas dele é pura mecânica quântica, tá? Porque é tudo física. A física quântica, ela está em todo o universo. Tá? Ela está em todo o universo e não tem como tirar, é lei do universo, é lei divina, lei de Deus. Tá? O eletromagnetismo e tudo mais, né? De que tudo que você manda para alguém vai voltar para você. Não tem jeito, não tem outra lei. Você mandou, vai voltar. Mandou amor, volta amor. Mandou ódio, volta ódio. Se todos nós verdadeiramente entendêssemos isso, né? O eletromagnetismo, né? Entendêssemos de verdade... Não, o nosso planeta não estaria como está, tá? Não teria corrupção, não teria violência, não teria assassinato, não teria roubo, não teria furto, não teria agressão física, não teria ofensa, porque ofensa também é uma agressão, tá? Se você ofender alguém, você está ofendendo a si mesmo, tá? Ofender a pessoa, aquilo vai voltar para você, tá? Que isso fique bem claro. Não é só quem dá um tiro na outra ou dá um soco na outra, não. A ofensa que você manda também volta para você. Então, não existiria nada disso. Todos se respeitariam, todos se amariam, né? Ah, Pedro, isso que você está falando é fantasia. Nunca vai existir aqui. Vai, gente. Essa é uma visão materialista. Essa é uma visão de quem só está enxergando o planeta Terra, não está enxergando o universo, as outras vidas nos outros planetas, planetas mais adiantados. Lá, planetas mais adiantados, né, planetas felizes e tudo mais, assim. Todo mundo é fraternidade pura, amor puro, não tem discussão, não tem briga, não tem assassinato, não tem corrupção, não tem agressão física, não tem incompreensão, não tem nada disso. É puro amor, pura felicidade, alegria, todo mundo ligado em Deus, todo mundo já entendeu tudo, tá? Então não é viagem, não. Não é fantasia, não. A Terra vai chegar nesse patamar, tá? Antes, a Terra foi feita com a intenção de ser um planeta de provas e expiações. Por isso que não melhorava nunca, porque vinha espírito ruim para cá, fazia aquilo tudo, depois tirava, mas depois vinha mais espírito ruim de outros mundos atrasados. Aí tirava, vinha mais espírito ruim de mundos atrasados. Por isso que não melhorava nunca. Tá? Só que agora não, gente. Agora vai ter que melhorar. Então quem não melhorar vai sair do planeta, vai para um planeta inferior para recomeçar. E só vai ficar quem realmente quer melhorar, quem quer mudar, quem quer vibrar no amor, na fraternidade. Só vai ficar esses, tá? Vai começar a encarnar espíritos também mais evoluídos ainda aqui para ajudar, né? E a Terra vai para a regeneração, e depois que a Terra for para a regeneração, não vai parar por aí, não. Depois vai começar um outro trabalho, vai ter transições planetárias, vai ter transição planetária de novo, né? E ele vai para um mundo ditoso, aí é um patamar altíssimo, tá? E vai ser de novo difícil de regeneração para ditoso. Que se agora é difícil de prova de expiações para regeneração, de regeneração para ditoso também é difícil. Porque regenerado é muito bom, muito legal. Sim, já atingiu um patamar bem alto. Mas está distante do mundo ditoso. Ditoso, eles são mais evoluídos ainda. Muito mais evoluídos ainda. Né? Esse é o destino de todos nós. É o progresso, né? É a evolução. Ai, mas é muito difícil, eu não vou conseguir. Consegue. Uns conseguem mais rápido, né? Uns demoram 2.000 anos, outros demoram 10.000 anos, outros demoram 50.000 anos. Tá? Vai da vontade de cada espírito, tá? Vai da perseverança de cada espírito, né? do querer, da determinação de cada espírito. Né? Caindo, levantando, não tem como, ainda mais nesse início nosso aqui, nós vamos cair, vamos levantar, cair, não dá para ser perfeitão direto, não. Vai dar aquela bobeada, levanta, todos nós, eu, Wilson, Adil, Sônia, todos nós. Mas o importante, qual é a diferença? O que faz toda a diferença? O que é que faz toda a diferença? É a gente ter consciência disso e a gente estar trabalhando para melhorar. Isso faz toda a diferença. Né? Eu tenho um grupo de amigos que eles não se ligam no espiritual. E eles estavam comentando, né? Sobre os cataclismos que estão para acontecer aí, que tá aparecendo um monte de coisa aí de vulcões que estão acordando e tudo mais. Eu expliquei para eles o que está acontecendo. Ficou todo mundo com cara de tacho. É, ficou todo mundo assim, ah, é isso mesmo. Aí eu mandei o vídeo do, do Exu Caveira, que fala do astro intruso, para eles. Aí nem se interessaram, não, nem vão ler nada. Nem vai ler nada. Esse é o nosso nível evolutivo. Esse é o nosso nível evolutivo. Vocês não querem nem saber de, dos assuntos espirituais, entendeu? Aí fica bem... Quando bem a gente difícil. Vai buscar alguma coisa assim, parece que a gente é um peixinho fora d'água, né? Um maluco, fanático, louco, tá exagerando, só pensa nisso. Até a família vai contra. Vai, vai. Então isso aí demonstra a nossa cegueira espiritual, um materialismo extremamente forte, né? Nas pessoas não enxergam além, né? A realidade espiritual. É um mundo extremamente materialista, porque essa realidade física nossa aqui, pesada, densa, não é o normal, não, tá? Não é, não. É, a tendência é ficar cada vez mais sutil, mais leve, mais livre, mais liberto, né? Mas vai melhorar. Vai melhorar, vai melhorar, mas infelizmente serão poucos. Serão poucos os que vão perdurar aí, infelizmente vão ser poucos, porque, por exemplo, olha os nossos vídeos aí na plataforma de oração de vídeos. Vocês acham que, por exemplo, 10 mil visualizações é muita coisa? É muito e é pouco ao mesmo tempo. Por que é muito e é pouco ao mesmo tempo? É muito porque para a espiritualidade 10 mil pessoas, se essas 10 mil pessoas resolverem mudar de verdade, nossa, vai ser uma vitória imensa. 10 mil é uma vitória imensa. Mas em relação à quantidade da nossa população aqui da Terra, né, em relação à quantidade de pessoas que tem aqui, 10 mil pessoas é bem pouco. Nós temos bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos. A contagem espiritual aí é que a gente já está na casa dos 9, ou quase 9 bilhões encarnados aqui. Que é 10 mil na frente de quase 9 bilhões? É ínfimo, né? E o YouTube vai para o mundo inteiro, mas também é todo mundo que tem acesso à internet? Não é todo mundo que tem acesso à internet também. Então, a gente tem que focar aí em nós primeiro, né? E depois nas pessoas. Porque isso não é egoísmo. Porque a gente tem que focar na gente. A gente não tem como a gente passar alguma coisa para as pessoas se a gente não está focando na gente. A gente tem que focar na gente para a gente poder passar para as pessoas, né? É importantíssimo isso. Então, a gente resolveu falar sobre esse assunto que a gente achou bem curioso, né? Com relação às coisas que vão acontecer. Voltando lá ao negócio do Emmanuel, que falou comigo, assim, gente, essas coisas ainda não aconteceram. O que está acontecendo aqui é os vídeos, as incorporações, né? Aconteceram isso. Eu cheguei a psicografar aí algumas páginas de um livro, mas parou, eles deram uma parada e não voltou mais, deve ter um motivo. E é exatamente isso que eles falaram para mim, que o Wilson falou, que eles iam mostrar para o Chico, né, as situações para quando ele fosse psicografar ficasse mais fácil, né? Eles fazem isso mesmo, eles fizeram comigo, eles falaram que vão fazer isso também, também não sabia disso, ele me contou. Eles falaram que vão fazer isso também, eles vão me levar nos lugares, por exemplo, quando eu quiser falar de coisas lá do abismo, eles vão me levar lá embaixo para eu ver um monte de coisa, né, para quando a psicografia for fazer, ficar mais fácil, né? Você foi lá, você viu, né? Ficar mais fácil de você sair, né? Não ficar na dúvida e tal. Quando a Sueli Caldas psicografou Memórias de um Suicida, ela relata que ela vivenciava todas as Memórias situações. Memórias de um Suicida não é Ivone Pereira? Ivone Pereira do Amaral. Ivone Pereira. E ela relata que ela vivenciava todas essas situações no mesmo momento da psicografia. E ela, para ela poder ser o mais real possível naquele livro. E você sabia que a Ivone, ela tinha uma mediunidade extremamente ostensiva, forte, que ela não conseguia nem ficar em lugares que tinha muita gente, porque ela passava mal. Ela tinha que ficar em casa. Fala. eles vêm ouvir a palestra. Mas é interessante que... É que a Sônia está vendo um monte de espírito aqui. Fala, Sônia. Ele está com uma... Tipo, uma... Ai, não sei se era muito bem. Estava de cabeça baixa, eu acho que a mulher estava com uma saia quadriculada. Bota o microfone perto da boca. Uma saia quadriculada, a pele escura e cabelo bem escuro, mas baixo. Mas estava de cabeça baixa, fazendo um movimento assim, aqui. Eles devem ter sido trazidos para ouvir a nossa conversa. Tava sem esse movimento. É, deve ter sido trazido pra ouvir nessa conversa. É. O movimento que ela tá falando é assim. É. Vocês sabem, né? Aí, a Ivone Pereira, ela tinha uma mediunidade muito, muito, muito... Eu li o livro Memórias de um Suicida, né? Eu já li. E é bem forte ali. Aquele, o conhecimento que é trazido no livro Memórias de um Suicida é absurdamente grande, né? Camilo Castelo Branco. É Camilo Castelo Branco. É. Camilo Botelho, né? Falava. É, escritor português. Então, ali, o que, que acontece? Ali é um conhecimento bem forte, né? Que tem ali... E ela tinha uma mediunidade muito ostensiva. Eu já vi uma reportagem, uma reportagem, não, acho que foi no YouTube, não sei, uma pessoa falando dela, que ela não podia ficar num lugar onde tinha aglomeração de pessoas, porque ela passava muito mal. Ela tinha que ficar isolada mesmo. Ela tinha que ficar isolada, ela ficava mais em casa, né? Então, a mediunidade dela era muito, muito, muito ostensiva, tá? Com relação ao suicídio, é bem complicado, já vi aqui, já passaram espíritos que cometeram suicídio por mim, é um sofrimento muito grande. Apesar do Vale dos Suicidas estar reurbanizado, mas isso não quer dizer que se alguém se suicidar não vai ficar tudo bem, não vai não, pode falar. É. Ah, tá, entendi, agora entendi o que que é. É para falar do suicídio, então. Tá vindo. Para ouvir, né? Ah, tá, entendi. É que a Sabrina tá lá no quarto dela, lá, sentindo um monte de coisa, os espíritos estão sendo trazidos para cá. Estão caindo aqui. A Sônia tá sentindo lá. Então, essa situação do suicídio... A gente não tá falando sobre suicídio, não. Tá aqui, são assuntos diversos, né? A gente tá aqui num bate-papo, tá, gente? São assuntos diversos. Apesar do Vale dos Suicidas estar reurbanizado, mas quem se suicidar continua na mesma condição de quando ele não estava reurbanizado, tá? Suicídio é suicídio e é uma situação bem complicada, tá? Quer falar mais alguma coisa, Wilson? Não, só as pessoas perguntam assim, é difícil a gente tratar as pessoas bem, né? Que a gente tem a mania de querer impor a nossa vontade. Mas a gente tem um monte de fórmula, que nem o Pedro falou, que foi trazido através de parábolas por Jesus, né? Quando ele fala... Jesus não trouxe nenhuma religião para nós. Ele não falou assim, ó, vocês vão ser católico, vocês vão ser umbandista, vocês vão ser evangélico, ou vocês vão ser espírita. Ele falou, ama teu próximo como a ti mesmo. E aí nós homens, no nosso orgulho, a gente começou a criar religiões. Isso. A minha religião é melhor que a tua, a minha postura é melhor que a tua, e a gente quer impor. Depois ainda vem São Francisco de Assis... Na oração dele, ele fala, Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então, eles vão dando a fórmula, essas pessoas que vêm predestinadas na humanidade, que têm um grande sofrimento, porque não são entendidas. Até a Kenaton falou isso ontem para nós no vídeo dele. Pessoas chaves que são trazidas dentro da nossa sociedade no decorrer da história e que a gente não compreende eles. São pessoas que são... que tiram o sarro dela, que falam que elas são doidas, que estão vivendo fora da realidade, mas a mensagem vem sendo sempre trazida para a gente e a gente não tem a compreensão. Então, para a gente viver esse momento que o Pedro está falando, a gente tem que aprender a compreender o outro, olhar para o outro e ver que o outro tem as mesmas dificuldades que eu tenho, que o outro vai errar assim como é que eu erro. E se eu quero ser compreendido, eu tenho que compreender o erro do outro. E não é porque a gente pensa diferente que a gente tem que discutir ou tem que ser adversário. Quando a gente tem duas pessoas que pensam diferente, é bacana, porque através de pensamentos diferentes a gente consegue chegar a uma ideia, às vezes, mais avançada. Puxa, realmente, você tem um prisma diferente do que como eu entendi aquela situação. Então não tem necessidade de briga, é necessidade de se juntar e ter uma percepção diferente. Vim espírito para incorporar no médio, o médio também fala. Então espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo, tá? Fiquem todos com Deus. Pode apertar.